28, vento 190 graus, cono 7, 9, altímetro no 0, no 5. Ligue pro, ligue pro, 928, hotel Romeu. No 314502, livre por chama táxi, informo que após a colagem vai manter 2500 pés para iniciar a perfil da subida. Passaria 2231 sol. 2231, coordenado controle, mantém o perfil inferior da subida, mantém pronto até 2500 e após prossegue conforme. Agora mantém a bruta 2500 e vai esquecer da mão. 2, 3. Mantenha a posição em ato, estimado 1 minuto. Salvador Azul 69, 19, gente, onde está a posição, campeão? Então, boa tarde, gol 969, ponto de espera 28, pronto. Gol 969, mantenha o ponto de espera, informo que após decolagem mantém pro até 2500 pés. Até a proa até 2500, o 969. O 969, após passagem do tráfego pousando, a linha mantém 28. Ah, um fenão. Ah, afirmo. A linha mantém 28, o 969. Leda Monte, intercepta peso Luno 0, segue conforme a rota. 5403, código transponder, 120, decimal 8, controle. Autoridade Santina, 340, aqui do número 0, decola 22, cobertura da Eulita Motiva, aciona 5403, consultor de 120, só 8, 969, 19. Correto, 9919, estamos prontos, puxa o acionamento. Chama na Aju, 9919. Fiz um decimal 1. Batalha Romeu, Índia, boa tarde, prossiga qual parte? É, vai ser uma parada, eu vou precisar do federal. Autorizado cruzamento da Alfa para o pátio 3 do Hotel Romeu Índia. Adial 310, sem interferir, livre decolar da 28, vento 190 graus, como 7 nós. Autorizada a decolagem 5 do tráfego, autorizada a decolagem 28, gol 969, manter a proa até 2500. O meu índio, posição 6 Lima no pátio 3, ele é coordenado com o ICR. Sim, meu filho, 6 Lima, grata, Ferro Leite. Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, check o trem, livre pouso na 28, vento 190 graus, como 79, altímetro no 0 no 5. Livre pouso 28, Romeo Bravo Oscar. Bono 169, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Eu três, ó, posso ir pra uma base pra 17, Romeu Bravasca? Gente, Romeu Bravasca, da presente, segue para 17, reporte base para final. Passa que tá final da 17, reporta de base para final, já tá baixado e travado, Romeu Bravasca. São 3145, livre táxi, via Juliette e Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Fala Salvador, pastoreio 2231, pátio 1, posição 12 para o puxo. 2231, pastoreio livre puxo, no táxi. Olhe para o táxi 2231. Situação para pouso. Aguardo, meu Bravosca. Meu Bravosca, livre pouso na 17, vento 190 graus, com 612 de nós, altímetro no 0 no 5. Tirando base 197, tá livre pouso, Romeu Bravosca. Salvador, Papa Romeo, Sérgio Serra. Sérgio Serra, segue para 17. Positivo, 17. Está presente, segue para 17 com base pela direita, reporte base para final. Quem vai chamar base para final, certo? Salvador, Boa tarde, tem 3145 ali, mantém 28. Mantém 28, tem 3145. Vem se livre estacionar. Solo, passarelo 22, 13 para o táxi. 5 de no PLV, 6 horas de autonomia alternativa Brasília. Passarelo 2231, livre táxi, parte principal, Juliette Alfa. Ponto de espera da 28, torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 5. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 118, 95, 22. O Jet Serra livre pouso no 7, vento 200 graus com 189, altímetro no 0 no 5. Serra. O 3145 mantém posição alinhada, estimado 1 minuto devido ao tráfego pousando na outra pista. Cinco, livre decolada 28, vento 190 graus, com 12 de nós. É Serra, solo 03, livre táxi, parte 4. Decolada ao 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigada, boa noite, 3145. 2 Salvador, boa tarde, Oceaner 6210, transfere. Boa tarde, Oceaner 6210, reporte final de 5 milhas. Reportando a final de 5 milhas, Oceaner 6210. final de 5 milhas, trem baixado, checado, Xané 6210. Xané 6210, livre pouso na 28, vento no 90 graus, fundo 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 20, Xané 6210. Torre Salvador, boa tarde, passarei 2231. Vai 2231, mantenha o ponto de espera da 28. Qual será? No 869, Brasília autorizado, nível 360, decolou da pista 28, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida da EFA 1, descendo até o 17, prossegue conforme a rota. Aciona 5424, controle 120, destino 8, após decolagem na 28, nota entrou até 2500 pés. 1-0. Mostra com a forma apresentada no plano, vai decolar 28, não anda a proa por 2.500 pés, aí se a curva é esquerda, aí elefa 1, top 3 pulou na 7 na 0 via. 5-4-2-4, transponde com 2-0-8, ou 1-8-9. Correto, 1-8-9, Paulo Salvador, boa tarde. Xané 6210, livrou, está na sua escuta. 6210, boa tarde. Ingressa na Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 4, Xané 6210. Um decolado ao 09, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, 2231, obrigado. Torre Salvador, 3190. 3190, cheque trem, livre pouso na 28, vento 190 graus, cono 39, altímetro no 0 no 5. 0 no 5, igual cheque da nota 3190. Zero, sol 1 no 4, livre à esquerda, sol 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 3, 1, 0. Tono 3190, ingresso via Índia, parte principal, portão 05. Índia, falo da pista 3190. Salvador, azul 6919, ligue 29, puxa estacionamento. Azul 6919, ligue e puxa no 9, chama táxi. Informo que após a colagem é uma quebrou até 2500 pés. Gente, então, e chama para o táxi, ligue e puxa o estacionamento, azul 6919. Oi, o 9166 da Gol, final RNAVE, pista 28, visual. Bom, 9166, partiu lá de 5 milhas. Vamos lá na final de 5 milhas, o 9166. 206, boa tarde, para Recife autorizado, nível 350, decolando a pista 28, após decolagem, primeira curva à direita, na subida Aron, após Aru. Voo Aron, após direto Aracaju e a pêndulo no 7, conforme a rota. Aciona 5427, 128, decimal, corrigindo, 120, decimal 8, controle. 66, livre pouso na 28, vento no 90 graus com no 4 nós, altímetro no 0 no 5. Nono 66, copiou, livre pouso na 28. Livre pouso na 28, só com o primeiro vento, o nono 66 da Gol. 200 com 1 no 4 nós. Gente, livre pouso 28, o nono 66 da Gol, 1015. Taxa 06919, temos 98445, atendendo Ribeirão Preto. Nono 66, solo 22, livre à esquerda, solo 121, decimal 1. esquerda, 21, 219, confirma? 219. 219, obrigado. Passa o ponto espera, 18954, 1005, na vista, 1699, obrigado, boa noite. Alô, gol 1-1, 66, livrou na Fox Trot. Gol 1-1-66, apesar do cruzamento da Alfa, via Pátio 3, no lado para ingresso no Pátio Principal, posição prevista 09. Gente, o cruzamento para o Pátio 3 está aguardando para prosseguir. 1-1-66, levou. Após a passagem da aeronave da Azul, que já está à frente, está aqui sendo posicionada, ingressa no pátio principal, está por causa 09. Sim, após a aeronave da Azul, segue pátio principal, está posição 9, no 66 da Azul. Salvador, boa tarde, 3294, é um localizador já. Boa tarde, 3294, reporte final de 5 milhas. Reporte final de 5 milhas, vai passar o Índia Lima Romeo 10, 1700. Confirmando o vento, por favor. 200 graus com 159. Milhas na final, tá 3894. 894, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 200 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, 30 pouso. Sala 30, livre à esquerda, sala 121, décima 1. Livre à esquerda, 121, tá 3. 3894. Paulo Salvador, ele vai ficar na Delta, tá 3894. 3894, táxi Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, tá 3894. Tivemos decolagem, 28, 2500, mantém após decolagem, azul 4, sem nada ou não. Salvador, boa noite, Alfa Romeo Oscar, Juliette X-Ray, proa da rotatória, tá visual. Juliette Oscar, Juliette X-Ray, segue para a rotatória, reporte ingressando na sinal 17. Prossegue rotatória e reporte ingressando na sinal 17, Oscar, Juliette X-Ray. Aqui tá tudo normal, nós prosseguiremos com a aeronave para o autorizado Recife no nível de voo 330, decolando da pista 28. Após decolagem, mantém proa até 2500 pés. No perfil da subida após 2500 pés, mantendo a proa, segue o perfil da subida Aron. Após direto Aracaju, onde recebe o pêndulo 17, prossegue até Recife. Aciona 5147, controle 120, décima 8. 5147 32, controle 120, décima 8, com voo 208, azul 699, voa 340, hotel Nadal. Aguarda, táxi 869. Agora fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. tudo correto, rebota tá pronto pra... Já acionar o rebota pronto pra iniciar o táxi. Cheque o trem, livre pouso na 28, vento 200 graus, cono 5 nós, altímetro no 0 no 5. Sente, baixar trabalho, livre pouso, voo 64520. Mate, Juliette, Alfa, Ponte Pena, da 28, chama 2295, voo 189. Muito melhor que a gente mesmo, só passa as informações de POB, alternativa e alternado, em autonomia. Após o 360, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. Após o 360, ingresso na final, aguardando autorização, ó, seu direito é o 6201 no front copy? 6201 no front copy. 6201, autorizado Galeão, nível 360, decolando a pista 28, no vertigo da subida da El, Leda Irume, em Irume, que é o seu apenas no Zender 857, segue o minha rota. Informo que após decolagem, eu mantei para outra 2500 pés, e depois de 2500 pés, segue o perfil da subida. Aciona 5422, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, da colega 28, no sentido da El, Lima e Rumi, da 790, conforme a rota do comando. Pode decolar, mantém pronto a 2500, transmissão 5422 e o controle 120.8. Correto, chamei 601, chamou pronto, puxa o acionamento. Chamando a frente, acionamento, chamei 601. Juliette X-Ray, cheque o trem, livre pouso na 17, vento 190 graus, cono 5 nós, altímetro no 0 no 5. Tá, livre pouso no 7, tá baixado e travado, Oscar Juliette X-Ray. Cono 645, solo aos 35, livre à esquerda, solo 121, decima 1. Esquerda 21, Rona, 645. Você poderia somente confirmar o vento novamente para o X-Ray? 190 graus com 1,612 de lance. Ok, muito obrigado. Aguarda para os 4206. 1138, informa o pátio. Autorizado, reparte livrando. Ali mantém 28. Ali mantém 28, com 869. Frequência livre estacionar. 869, após decolagem, mantém pro até 2500 pés, livre decolada 28, vento 200 graus, com 1 no meio dúzia de nós. A OLA tem livre decolagem da 28, vai manter a proa até 2500 pés, com 869. Salvador, boa noite, é o 3897 Guarulhos no 340. São 3897, boa noite, para Guarulhos autorizado nível 320, decolando da pista 28, após decolagem, primeira curva à esquerda no perfil da Eulida Motiva, em Motiva, intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Dado 320 da Euleda 5436 1208, decolando da 28 com a primeira curva à esquerda. Correto, dando 3897, como que após decolagem mantém proa até 2500 pés. Após a decolagem mantém proa até 2500 pés. Chama pronto, puxa acionamento 05. 073. Prossiga. Eu até sei que de visual instantâneo. Para Salvador, está aproximando o setor norte. Está a 3 minutos para entrar no circuito. Gente, Marinha 7073, continue a aproximação, aguarde instruções. Informação 2591, uma informação com o serviço da guarda no centro de para 28. Oi, Deus. Tente reparte base para final. Para final, voo 1869, decolado 242, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, com o controle Salvador 1869. Bom dia. Mas o 2591 para Vitória, autorizado, nível de voo 160, decolou da pista 28, com primeira curva à esquerda no perfil da EL, após transição coral, em coral intercepta Golf 677 e segue conforme a rota. 5430, código transponder e 120, decimal 8, controle, informa que após decolagem é manter para outra 2500 pés. O azul 2591, autorizado, Vitória, nível 160. A saída é a da Elson, do Coral, intercepta com 677. 5030 é o transponder, 120 no controle, vai manter a proa até 2500 pés. 2591, estou corrigindo o transponder, será o 5430. 5430. Correto, chama pronto, puxa acionamento. Gente, obrigado. Oi, Salvador, Marinha 7070, girando base aqui para 28. Marinha 7073, livre pouso na 28, vento 190 graus, cono 39, altímetro no 0 no 5. 23. Para a polícia pegando a posição exata para o prêmio de posição, que está tudo na mente. Tem um previsão 6201. Podemos a equipe de solo se conseguir realizar o push de uma aeronave que no pátio 3 está autorizado iniciar, que a aeronave da Azul vai posicionar a aeronave dela na taxa Índia. Contanto que o senhor posicione a sua aeronave para o outro lado, está autorizado iniciar. Copia 201, quem chamou não fomos nós, como mais suficiente, vamos iniciar com o pushback, local da integração 6203, correto? Não copia, sou subindo do lado. Quem chamou anteriormente não fomos nós, 6201 vai iniciar o pushback, coordenação, local da transmissão. Solo, quem questionou foi Azul 4206, perguntando se há uma posição definida para o término do pushback. Ah, ok. Corrige então, o 4206. Assim, o comum é que a calça da aeronave fique na taxa Índia, porém não sei se isso é padronizado. Tem que verificar com o pessoal do sol. Ok, eu quero... O motorista está perguntando qual a posição. Ele não deve estar muito bem instruído a respeito disso. A gente posiciona, pede pro motorista, por gentileza, posicionar a aeronave na, com a cauda na Índia. Fala do Coimbra, obrigado. Na frequência, frequência livre estacionar. É 201, então vai manter a posição guardando o táxi do Azul. Copy. Romeu Índia, decolado aos 47, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Estácio Azul 4206, parte principal Juliette Alfa, ponto de espera do 28, chama Torre 118, decima 95, 1015 no ajuste, bom voo. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera do 28, da 28, 295, Azul 4206. 6201, sincronizado com a certa guarda, livre puxa. pelo sinal de vida.